Dizem que o pôr do sol de Brasília é o mais bonito do país, mas eu prefiro ver a luz da lua. Teto solar, luz da lua, e ela já tá nua, verdade nua e crua, e ela que me procura e só acontece a luz da lua. Essa noite lobo curva, tem morena, loira e ruiva, encenando camaçudo, só acontece a luz da lua. Hoje na 020, andando sem limite, altos Red Wings que assim, mais de mil recebe convite, e as pati aparece. Elas nunca esquecem que é tipo assim, é. Noite virada, o céu avermelhou, o sol humilde foi se pôr, pra lua iluminar a madruga sem amor. O amarelão da lua ilumina minha quebrada, as mais tops na parada, as carretas se destacam. Hoje é ostentação, hoje é função, de drift as nave, passa a milhão. Tô tipo leve, altas periga no baile dançando sex. A rapa na humildade, hora que as piranha morde a isca com notas de 100, são bem tratadas. Noites privadas elas merecem, é Deus que aponta as estrelas que vão brilhar nessa porra. A luz da lua é nós que brilha de ponta a ponta. E ela já tá nua, verdade nua e crua, e ela que me procura e só acontece a luz da lua. Essa noite lobo curva, tem morena, loira e ruiva, encenando camaçudo, só acontece a luz da lua. Essa noite os lobo uiva, tudo pronto pra dar fuga, nas belas saias curtas, que beleza a luz da lua. Nos frevos e nas ruas as cadelas se insinua, quer os lobo, quer fissura, late doce ou travessura. Me quer, sem blusa, quer tirar minha bermuda, balançando sua bunda, deixando minha boca muda. Tira a roupa, só me escuta, a luz da lua, a gente sua. Quero você nua, apreciando suas curvas, pecado sem culpa. Mentes avulsas, enganjado numa luta, fantasias mais profundas, me dando tontura quando vejo suas loucuras, desejando um ou duas presas sem fechadura. Algema nelas truta, essa é minha conduta, erotiza essa porra que a orgia continua. Essa noite não tem chuva, só estrelas e a lua. Brisa amarula, alcateia se afunda. E ela já tá nua, verdade nua e crua, e ela que me procura e só acontece a luz da lua. Essa noite lobo curva, tem morena, loira e ruiva, encenando camaçudo, só acontece a luz da lua. A semana tem 7 dias, eu tenho 14 namoradas, 7 são solteiras, 7 são casadas. 7 pra de manhã cedo, 7 pra de madrugada, 7 quer no quarto, 7 quer na sala. Eu já tô pronto pra sair, ela estão ligando aqui, o whisky Red Bull, passa a noite sem dormir. O que eu quero eu tenho aqui, sempre foi fácil pra mim. Cada evento é diferente, ensinando os molequinhos. Desde cedo eu aprendi que é resultado, tem que agir. Abri o teto solar, só pra ver você sorrir. É desse jeito que funciona, tem os peixes, tem as onças. O que eu mais quero é uma morena pra sentar no meu carona, que se destaque entre as donas, pra virar a minha dama. Começar no camarim e terminar na minha cama. Mas não se iluda com essas donas, ela só quer te iludir. Carro louco na garagem e altos freios pra curtir. E ela já tá nua, verdade nua e crua, e ela que me procura e só acontece a luz da lua. Essa noite lobo curva, tem morena, loira e ruiva, encenando camaçudo, só acontece a luz da lua. E ela já tá nua, verdade nua e crua, e ela que me procura e só acontece a luz da lua. Essa noite lobo uiva, tem morena, loira e ruiva, encenando camaçudo, só acontece a luz da lua.